9908. Oi, Leda, total 9908. Melhor ainda, Leda, total. O decolou 5-2, o controle em 120.8, bom voo e boa noite. Muito boa. Controle Salvador, boa, 3-305 na sua escuta, cruzando 1.700. 3-305, contato no decolagem, subou 3-0 na saída PUCA. Tá, os 3-3-0 na PUCA, 3-305. O 972, o vento é 1.60 graus com 14 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem, pista 10, 5972. Rio 5972, decolou ao 54, chame o controle em 120.8, tem um voo e agradeço a colaboração com o colega. 208, gratos, 972. Controle Rio 5972, passa 3.000, Dael. Salvador, Rio 5972. Corre, gol 9240. Recife, 1251, alternativa 123.25. 1251, 1235, total 9908. Eu tô checando aqui com a sala IS, tô aguardando um contato do mesmo. É, só confirme para mim alguns dados, o destino é Guarulhos, é isso? Qual o nível, a aeronave e a velocidade? Ok, aqui é para o Galeão. O nível é o 400 e o velocidade aqui vai ser November 0 448. E é um Boeing 737-800, é isso? É o 737-800, isso aí. Ok, ciente, só um instante, o voo 9240, vou tentar um contato também com o Recife, ok? Tá ok, tá na guarda, obrigado, 9240. Tá, 3305, chamei Recife, 12685, alternativa 12545. 12585, 3305, então é isso, Salvador, o Tango Mike Bravo informa que já concluiu o reboque, encontra-nos na posição 12, assim, obrigado, uma boa noite. Este está nível 340. Direto Eudes, restrito 340-5972. Antes de ganhar aqui um pouquinho, só tem gerador de emergência, inversor estático do Ible e verificar 64 pernas aí do relógio, já tudo bem depois, só isso, nem fazer mais, né? Tá transmitindo na frequência da torre, ok? Desculpa, senhor. Nada. E o 5972, chame o centro Recife, frequência 1251, alternativa 13325. 1251, 13325, Rio 5972, grato. Ok, eu entrei em contato com a sala que trata o plano de voo lá em Recife. Eles também não receberam o plano, ok? Por gentileza, peça para que a companhia entre em contato direto com o CGNA para agilizar, ok? Eu não tenho esse contato direto. Acho que se o senhor conseguir com a companhia, vai ser mais rápido do que esperando por nós aqui, ok? Ok, então, vou solicitar. Obrigado. Ok, enquanto isso eu vou fazer o possível aqui, ver se eu pressiono lá para ver se eu consigo, ok? Muito agradecido. 3600, passa o número 60 em descida 150, ciente da informação antes. Boa noite, 3600, desceu para 2010 na Projetap, ajuste 1022. 2000 pés na Pro de TAP 1022, perdeu contato com o centro Recife, ok? Sente. De TAP para o 3600. Salvador está 3600. Controle. TAP 3600, libera a restrição de velocidade em TAP. Livre da restrição. Salvador 9240. Boa noite, prossiga. Caso já recebeu o nosso lado aí, acabou de falar com a companhia agora, mas o trabalho de mandar para o senhor aí. É, ok, eu continuo sem ter recebido. Vou tentar um novo contato lá com o Centro Recife, ok? Tentei um contato tem cerca de 2 minutos, o rapaz lá pediu para eu ligar, esperar alguns minutos, que ele estava em contato lá com a célula de gerenciamento de tráfego lá em Recife. Estou aguardando um instantinho para ligar lá, ok? Tá legal. Obrigado. Salvador, boa noite, boa noite. 05, passa nível 200 para o 150. 2000 pés na Proje ETAP, gol no 805, 1022 ajuste. 2000 na Proje ETAP, 1022, gol no 805. Oi, Salvador, boa noite. Web 5809, informação Bravo, 10570. 09 da WJET, desça para o nível 050, chegada Mari. 050, chegada é Mari, Recife 359, Web 509. Gol 90, 9240 na escuta? Na escuta 90. 2, tá certo? O senhor sabe qual é a matrícula regular da aeronave, que a aeronave voa regularmente? É o Papa Romeu Golf Tanguyang. Papa Romeu? Golf Tanguyang. Golf Tanguyang. Exatamente. Web 589. Gol 9240, chegou aqui pra mim a informação já do transponder. Eu tô só checando com o Recife a rota. O senhor já tá pronto pro acionamento? Tá pronto o acionamento, Alves. Então, para agilizar, tá livre já o seu acionamento, aguardando apenas a cópia. O altímetro 1022. Sim, então, tá no processo de acionamento e posterior cópia do Foram 805, reposta brisada. Reposta brisada, boa noite, 05. 3600, reposta brisada. Vai reportar. 5809, redução para 220, se tiver condições. Informa o tráfego que o precede na aproximação, 10 horas, corrigindo, 12 horas, 10 milhas. É um Boeing 738 com 340 de ground. Controle Salvador, boa noite, 3152, está cruzando o nível 210 para o 90. Boa noite, 3152, desça ao nível 060 na chegada Mare. 060, chegada Mare, 3152. Gol 9240, tá pronto para a cópia? Tá pronto para a cópia, 9240. Gol 9240, está autorizado então para o Galeão, nível de voo 400 como solicitado, a rota é ampla, Zulu 10 até a posição SMAP, após segue conforme a rota apresentada no plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, cumprindo a subida da EL. Em seguida, direto para as posições Leda e Bride, aciona o transponder 5526 e o controle após a decolagem 120.8, corteja. Ciente, está autorizado então ao 400 para o Galeão, conforme o rodo do plano de voo, decola da 10 com curva à esquerda, saída da EL. Leda Bridge, de Absolu 10 até SMAP. 5526 é o transponder, 208 é o controle, o 4 é o 9240. Apenas duas correções. A primeira curva após a decolagem é à direita, para a subida da EL Leda Bridge, e o transponder é 5526, ok? Ok, decola da 10 com curva à direita, 5526, o 9240. 9240, correto o cotejamento, chame para o táxi então. Chamará para o táxi com 9240. 643, Cabral. Bom dia, Gol 1643, acione identificação, prossiga na chegada Bolf para o nível 070, QNH no 022. Tema 60 na chegada Bolf, na mesa 240, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Reporte no ponto de esperadão no 0 pronto, ajuste no 022. Autorizado via Pátio Uno, Índia, Alfa, reportar ponto de espera, Gol 9240. Coelhés 3600. Até 3600, chame Torre, Salvador em 1 no 8 decimal 6. 86, boa noite. Boa noite. Tené 6258, Scott Kaiden, you clear to descent foot level 080, Mari Arrival. Negative, maintain Mari arrival, you are number 6 on approach. Wilco, Oceania 6258. 3600, livre pouso pista 10, vento 160 graus, 160 nós. Livre pouso na 10, tá 3600. Do final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador, boa noite, 05-10. 809, desça para 3.000 pés, QNH no 022. 3.000 pés no 022, leve 509. 3152, desça para o nível 050. 050, 3052. Gol 643, desça para o nível 060. 060, o 9240, visual com tráfego na final? Após a passagem do tráfego, ele mantém no zero, Gol 9240. Zona 52, reduza para 220 na 220, 9, 220, 3052. Com 3600, Solos 19, livrando à direita, táxi Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette 09, 3600. De 240, livre decolagem, vento 150 graus, 149. Livre decolagem, voo 9240. Está autorizado para o segmento? 9809, desço para 2 mil pés, autorizado. Final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Estabilizado, boa noite, 05. 3152, vetoração para sequenciamento, mantém presente por limite ao localizador, desço para 3 mil pés, QNH 1022. Quem mantém a